Deus vai colocar em você outras vestes. Toda a impureza da sua casa Ele vai tirar. Ele vai fazer de tuas vestes novas e limpas. Sobre tua cabeça mitra limpa Ele porá. Assim diz o Senhor, se andares em meus caminhos, se olhares as minhas ordens, a minha casa também guardará. Entre todos um lugar de honra para ti guardado está, e um renovo nesta casa o Senhor então fará. Tirarei a iniquidade, sararei a minha terra. Num só dia o Senhor falou. Sobre ti o mal não prevalecerá, diz o Senhor. Deus vai te honrar na tua casa, Deus vai te honrar no teu trabalho, Deus vai te honrar na tua rua, em tudo que tocar serás abençoado. Por onde tu passares serás visto, em tua vida verás a marca de Cristo. Ele vai te revestir de glória e sobre tudo tu terás vitória. Deus vai te honrar no teu trabalho, Deus vai te honrar.